dois. Hoje eu acordei mais preocupado do que ontem, maldição. Eu abro a geladeira, mas não encontro solução. Caio no meu trajeto matinal, na moral. Só com fone no ouvido me alivio da tensão. Das contas pra pagar, etapas a alcançar, conversas a acertar, não importa a questão. Preciso navegar, mas antes me guiar, não desorientar, manter o foco na missão. Sei e que o erro é inevitável, mas esforço é necessário pra sair da condição. Tempestade no trajeto é aceitável, aceitável para se manter-se forte, sempre em frente e enfrentar a situação. São muitos que atiram pedras, mas não repartem o pão. Como Pilatos, vira as costas e lava as mãos. Desesperados estão em busca do progresso, observando calmamente, fico na evolução. Sou vagabundo, maloqueiro que mantém o pé no chão. Não sou barão de amaralina que alucina a multidão, mas posso mostrar o meu valor, de onde eu vim, quem eu sou, o que eu faço é de coração. Eu sou vagabundo, maloqueiro que mantém o pé no chão. Não sou barão de amaralina que alucina a multidão, mas posso mostrar o meu valor, de onde eu vim, quem eu sou, o que eu faço é de coração. Um por amor, o resto é reação. Delete toda a bad vibe do seu coração, pra encontrar mais conforto, se livrar dos pipocos, do ferro e do berro e fica tranquilão. Ninguém explica, o canal é dado, não te convida, é convocado. Tudo isso implica de escolher o lado, mesmo quando as setas nessa vida nada indica assim. Vai ficando tudo muito complicado, mas o saldo é positivo se está com os aliados. Com estratégia certeira, sai um plano bem bolado. Estanque suas chagas, elimine suas pragas, compartilha good vibes, se sinta um abençoado. Rimador, orador de valor, sabe que o caminho é esse, que alivia um pouco a sua dor. De forma intensa, reafirma sua crença e sempre marca a presença, deleta todo o rancor. Mostre sempre que é capaz, erga sua cabeça, meu nobre rapaz. Sendo um guerreiro e nunca capataz, atitude ousadia, eu sei que nunca é demais. O frio que dobra esquina da noite que alucina, emocionado é como o mato que abraça, se contamina. Cuidado com essa sina que quebra sua rotina, pois sabe onde começa, mas nunca quando termina. Sou vagabundo, maloqueiro que mantém o pé no chão. Não sou barão de amaralina que alucina a multidão, mas posso mostrar o meu valor, de onde eu vim, quem eu sou, o que eu faço é de coração. Eu sou vagabundo, maloqueiro que mantém o pé no chão. Não sou barão de amaralina que alucina a multidão, mas posso mostrar o meu valor, de onde eu vim, quem eu sou, o que eu faço é de coração. Sou vagabundo, maloqueiro, maloqueiro. Sou vagabundo, maloqueiro. Sou vagabundo, maloqueiro. Mas que mantém o pé no chão. Eu sou vagabundo, maloqueiro. Sou vagabundo, maloqueiro. Sou vagabundo, maloqueiro. Mas que mantém o pé no chão.